International 2, na frequência 118.62. 18.6, obrigado, bom dia. Tango November Eco, bom dia. Bom dia, Tango November Eco. Pousa na 10 ou na 17, confirma? Confirmo o vento, por favor, senhor. O vento é 290 graus com 2 nós. 17, se possível, já está visual, está na décima milha agora. Ok, reporte para o cancelamento, então, para ingressar no circuito da 17. Está cancelando da presente. Ok, cancelado então o 58, autorizado curvar à esquerda para um circuito pela direita da 17, repórter interceptando a final da 17. Ciente, a repórter da final da 17 está no November Echo. Azul 4177 está pronto, confirme. Pronto para o táxi, 99 é o QAD, 350 autonomia, planado com fins 41700. Está livre o táxi, à sua direita até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem 4177. Táxi à direita, chamará pronto 4177. Azul 4177, ponto de espera, pista na zero. A linha decola de imediato, azul 4177, o vento é 290 graus com 2 nós. Decolagem livre, imediato, azul 4177. Aí interceptando o final da 17, baixado e checado do Tango November Echo. Tango November Echo, livre pouso na 17, o vento 290 graus, 2 nós, QNH 10 no 3, qual é o pátio? Pátio 5. Afirmo, é pro hangar da EBTA. O 749, livre posicionamento, chama para o táxi. O altímetro no 0 no 3. 3, chama para o táxi, 749. Oxa, né? 862, 51, ponto espera da 10. Ali mantém, Oxa 62, 51. Ali mantém na 10, Oxa 62. Controle 1935, bom voo e bom dia. 1935, azul 4177, bom dia, obrigado. Perdão, tá livre o táxi até o pátio da BTA. Bom dia. Valeu. Obrigado. Oxa 6251, livre decolagem da 10, o vento é 290 graus, 2 nós. Livre decolagem da 10, Oxa 6251. Autorizou 4177, atrás na Lida, está presente? Autorizado. Direto Lida, 4177. Oxa 6251, decolou de Salvador ao 04, controle 198, bom voo e bom dia. 198, obrigado amigo, até a volta, hein? Perdão, é 1935 o controle, bom dia. Capa Maraca, 1935, até a volta. Beleza, tá freado esse partido. Salvador, bom dia, Ushaner 6251, decolado no perfil da Dael. Ushaner 6251, contato radar, submantendo 360, foi Dael. 360 na Dael, Ushaner. Contato com o objeto 6749, com 152 a bordo, 4 horas de autonomia ao termo em Galeão. Livro táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Autorizado táxi, ponto de espera da 10, AB 6749. Mensagem 49, ponte espera da 10, pronto. Autorizado a linha decolar 6749, o vento variável com 2 nós. Autorizado a linha decolar, pista no 0, objeto 6749. 5717, posição número 4, passa pro puxa, acionamento. Autorizado, chame táxi 5717, QNH 1013. 7 livre, puxa, acionamento, ajuste 1013, objeto 5717. Iniciando a decolagem, pista no zero, objeto 6749. Ciente, autorizado. Web 6749, decolou 09, controle 1935, bom voo e bom dia. 1935, bom dia, Web 6749. Crack. Muito obrigado, crack da presente, 6251. Azul 4177, chama o Centro Recife, 1251, alterna 1-3325. Recife 251, 1-3325, Azul 4177, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Webjet 6749, saída Bael, passa 2.500. Webjet 6749, contato radar na decolagem, sube e mantém o 340, saída Bael. 340, 6749, sobe e mantém. Possibilidade do 49 voar direto da Bael? Obrigado. Obrigado. Jet 5717, próximo táxi, POB de 142, autonomia 0345, alterna consciência. Está livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para decolar 5717. Táxi pela direita, o objeto 5717. Oceané 6251, chame Centro Recife, 1251, alterna 1-3325. 251-3325, obrigado, bom dia, 6251. Está livre a linha decolada 10, venta calmo, 57 no 7 da web. Linha decolada 10, objeto 57 no 7. Torre Salvador, objeto 5898, posição 5, está pronto para o flashback em acionamento. Autorizado, chame para o táxi, que negar no 0 no 3, o web 5898. Autorizado, chama para o táxi, o objeto 5898. Salvador, bom dia, voo 1995, sentido da Foxtrot. Gol 1995, acionamento de pressão, via chegada boa, desce para 2000 pés, ajuste 1014, fome na LSA Sway. Positivo, via chegada boa, para 2000 pés, uma maior na LSA. Bom dia, Webjet 5808 com a Fox na posição 10, pronto contra Goiânia. Bom dia, aguarde o instante 340 Goiânia, 5808. 340. Web 5717, decolou de Salvador aos 15, controle 1935, bom voo e bom dia. 1935, muito bom dia. Web 5808, copia? Firmo. Web 5808, autorizado para Goiânia, nível de voo 340, pela Upper Zulu 17 até Formosa, Upper Whisky 10 Brasília e Upper Mike 668. Decola da 10, curva direita, subida gole, transição Ofito, transponder é 5170 e o controle é 119.35. Quanto é isso? Webjet 5808 está autorizado no 340 para Goiânia, decola na saída gole, transição Ofito, Uber Zulu no 7, Formosa, Uber Whisky 10, Brasília, Uber Mike 668, decola da 10, curva esquerda, aciona 5170, controle de saída na frequência 1935. Correto, 5808, chama para o posicionamento no 10. Chama para o posicionamento 5808. 10749. Alô, Salvador, é o TAM, Mike X-Ray Delta. Prossiga, Mike X-Ray Delta. Solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Infraero. Qual a sua posição? Posição 07 do Pátio 1. Ok, a torre está ciente do giro, reporte ao término e qual o estimado de tempo? 7 minutos, senhor. Gente, reporte ao tempo. Ok, grato. Salvador, Webjet 5898 com 102, autonomia de 2 horas e 56, alternando Galeão para outro táxi. Viva o táxi à direita, chama no ponto de espera da 10, o Web 5898. Gente, livre táxi à direita, chama no ponto de espera da 10, Webjet 5898. Perdão, vai seguir em frente após Índia à direita. Chama o ponto de espera para o decolagem. Segue em frente e ingressa na próxima direita, na Índia, 5898. Salvador, 5898, pronto, pode esperar na zero. O 5898 está livre, a linha é decolada 10, vento de 320 graus com 3 nós. Gente, a linha decola da 10, Webjet 5898. Controle de Salvador, bom dia, RI 597. Tem, por gentileza? RI 5973, Cemitério, Ciente da Foto. RI 5973, essa indicação desse para 2 mil pés, ajuste 1014, na proa da posição Duna. Duna 1014, 2 mil pés, 5973. Objeto 5797, MC3 Recife, na frequência 1251, alterna 1-3325. 3325. Bom dia, controle, voo 804, formação Fox. Salvador, voo 804, formação Fox. Voo 804, essa é a notificação, chegada a Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste 1014. 4 mil, Bonf, 1014, 804. O Web 5898 decolou os 25, controle 1935, bom voo e bom dia. 1935, bom dia, obrigado. Salvador, departure control, good morning, Webjet 5898, dial departure. Webjet 5898, where is the contact in departure? Come and attempt set level 340 on dial departure. Roger, dial departure, 340 clearance, 5898. Bom dia, TAN 3201, informação Fox. Bom dia, TAN 3201, está pronto para cópia 360 para Confins? Afirmo. Ok, TAN 3201 autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APRZULU 16, decola da 10, com curva direita, subida da EL, em seguida direto para Leda e Bride, o transponder é 517.